o turismo sempre realizado aqui a ilha, porque hoje é um dia especial com várias atividades. Sim, hoje a ilha acontece de facto muita coisa e muita coisa relevante para o turismo. Neste momento encontro-me aqui no Mercado de Ilhav, onde é a mostra dos produtos de Ilhav, do folar de Valdilhav, das espadas de Valdilhav. E estes eventos ajudam sempre a promover os produtos aqui do concelho e da região e também das produtoras e dos produtores que mantêm esta tradição do folar. Estão aqui centenas de caravanistas, centenas de agentes de viagens, não há melhor local para divulgar o turismo. É verdade, juntamente com este evento estão aqui autocaravanistas também a encontrarem-se e a desfrutar de toda esta oferta do município de Ilhav e destes produtos, e em simultâneo está a decorrer também o encontro anual da apresentação da oferta da Sol Férias cá em Ilhav, com a presença de cerca de 150 agentes de viagens que estão neste momento também a fazer atividades neste município, uns na Costa Nova, na Barra, na Vista Alegre, no Museu Marítimo, e vão estar à tarde também a visitar todo o complexo da Vista Alegre. Usando um bocadinho de humor, pode-se dizer que o Turismo Centro de Portugal está bem dinâmico. Sim, o Turismo Centro de Portugal está dinâmico, está perto de todas estas dinâmicas locais e regionais de promoção do território. Nós queremos atrair cada vez mais agentes de viagens para vender aqui a nossa região, a esta região, mostrar o que de bom se faz, e também todos os visitantes individuais ou em grupos são bem-vindos. Por isso, o nosso trabalho é este, é de promover, é de estar presente e dar uma boa imagem do Centro de Portugal para que nos visitem.